nunca mais vou gostar de você, nunca mais, nunca mais. Entre nós não dá mais nada mais. Mas se alguém perguntasse, eu diria, queria, queria muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que um sonho seria capaz, muito mais do que já nos sacia e atrás. Mas depois de tamanha alegria, eu sei, eu sofreria muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Caramba. Pensar em você nunca mais, tanto faz, uma mais entre tantos finais. Eu não vou semear fantasia e melancolia nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Meu amor, vou tentar deixar de lamentar saudade de você pra sempre. Vou deixar de ter tristeza por não ter você.